Aê, a quadrilha tá formada, salve família Peraltas. No ideal tamo chegando, conquistando as caminhadas. Dessa forma como Deus quer, salve Coab, Vila São José e todas as demais quebradas que chegaram firme na fé. Deixo aqui nesse meu rap meu respeito exaltado pra família, pros guerreiros e pros maloca de fato. Tamo aê na conduta, firme e forte na luta, honrando e servindo a nossa cultura de rua. Nessa forma aliado e não tem como escapar. A ideia é uma só, não adianta chorar. O proceder é o mesmo, a ideia é sem curva. É desse jeito guerreiro, a faculdade é nas ruas. É dessa forma aliado e não tem como escapar. A ideia é uma só, não adianta chorar. O proceder é o mesmo, a ideia é sem curva. É desse jeito guerreiro, a faculdade é nas ruas. No contratempo do tempo, no BPM marcante, lançando ideias que firmam, seguindo em frente, adiante. O sábio é aquele que diz que de aprendiz não passou. Se até professor, se especializa, porque não nós monstro. A vida se baseia no passado, presente, mantendo firme as raízes e a cultura da gente. Procurando evoluir, sem temer os floristas, na cadência do tambor dissipando as neblinas que vem no mar de te cegar, deixar você pra trás. O cipá como um navio atracado no cais. Pois é tio, enquanto não focarmos, nos aliarmos, ponto pros putos da Câmara ou do Senado. A vida tá assim, várias fitas de mil graus. O mundão tá se acabando, prestes a se tornar sal. Pra uns tá até normal, sempre errei o de hospital com Vênus. Ciro libanês, não tem como passar mal. Totalmente diferente do Ipiranga e Heliópolis. E o clima é de terror, os corredores cheira a morte. Vai você falar algo, reclamar do Estado, que desonra sua família e ainda te mete um desacato. Como se fosse nós o culpado da má gestão do Geraldo, que não olha para a parte pobre, a não ser pra dobrar o mandato. Corredores estão sempre lotados, desespero para todo lado. Se não fosse pelo hip hop, minha esperança já tinha miado. Dessa forma aliado e não tem como escapar. A ideia é uma só, não adianta chorar. O proceder é o mesmo, a ideia é sem curva. É desse jeito guerreiro, a faculdade é nas ruas. Dessa forma aliado e não tem como escapar. A ideia é uma só, não adianta chorar. O proceder é o mesmo, a ideia é sem curva. É desse jeito guerreiro, a faculdade é nas ruas. Na brincadilha isso mesmo, aí meu parça sem erro. Vamos versando, proceder, salve nego, isso mesmo. Sem dever nem temer, pelas ruas da city capital SP. Estouro de dinamite, aí guerreiro pode pá. Vem com nós no peão, que os menino é zica. Só maloca dos bons, não vem testar a febre. Não tentar pagar de louco, é rap de protesto. Proceder de criminoso, tamo aí, nos corre louco. Atrás do mapa, do tesouro, pra também estourar no norte. Tirar a corda do pescoço, eu junto com minha rapa, minha família, minha quebrada. Sigo aí, firme na trilha, nessa longa caminhada. Mas aí, pra nós é glória, tá no sangue a vitória. Correr pelo certo, distante da derrota. Rota, sei que não sou pior nem o melhor, sou um aliado. Humildade é necessário, o respeito é redobrado. Vai vendo, não tem caô, não tem mistério. No barata, faculdade vem das ruas pro revolucionário. Dessa forma aliado e não tem como escapar. A ideia é uma só, não adianta chorar. O proceder é o mesmo, a ideia é sem curva. É desse jeito guerreiro, a faculdade é nas ruas. Dessa forma aliado e não tem como escapar. A ideia é uma só, não adianta chorar. O proceder é o mesmo, a ideia é sem curva. É desse jeito guerreiro, a faculdade é nas ruas. Yeah.